Verão na 7, chame Recife, 12685. Gol 9567 para o táxi com 123, 3 horas e 45, Alterna Campinas. Direita Indy Alpha, fonte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, tem um bom voo, gol no 57. Indy Alpha, fonte espera 1295, boa tarde, bom trabalho. 3894, ingresso a Juliette, agilizando, portão 03. 3894, livre ingresso a Juliette, agilizando, portão 03. 940, vai coordenar com a equipe do solo, assim que o Airbus da TAM parquear a sua direita no portão 03, em coordenação com a equipe do solo, após o Airbus iniciar no 4, chame táxi. Dael. Saída Dael, sobe 360, 6259. Zero, copiou? Assim que o Airbus da TAM ingressar no portão 03 à sua direita, em coordenação com a equipe, após o mesmo estar livre inicial no 4, chame táxi. Aqui, coordenação, está livre, no 940. 7, alinhado e mantém. Alinhado e mantém, gol 9567. Gol 273, chamou pushback. É o número 2 no setor, aguarde previsão de mais 3 minutos. Ele é esse visual com a pista. Ponto 20, completa aproximação, chame torre 1, no 8, decimal 95. 18895. 490 graus, 89. BV decolagem da 90, gol 9177. Como é que o Delta prossiga? Manutenção autorizado. Aí, no Pat 4, reporte no término. Como é que o Delta? Salvador, boa noite. Condor 20, passou externo, trem baixado e travado, visual prossegue. Condor 20, boa tarde. 1011, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Condor 20, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 7 nós, ajuste 1011. Pouso autorizado. Salvador, gol 9280. 9280, estou em contato aqui com a Salete, só um minuto, gentileza. Só para informar que a gente desenvolveu o passou, que é os 50 já estaria aí. Gente, estou ciente, meu 9280, só um minuto. Obrigado. O gol 9567, chama o controle, 398. Afirmo, decola o 50. Obrigado, boa tarde. Salvador, gol 1567, boa. 1567, contato radar sul para nível 360 na saída Arbor. Para o 360 na saída Arbor, gol 1567. Controle Oxané 6259. Prossiga. Há um registro na carta da EL, passar 20 milhas acima do 130. A senhora tem condição de liberar essa restrição hoje? Essa restrição é liberada na pistão 90, está sempre lá para a pistão 28. Paciente, 6259. Vai passar abaixo do 130. Não, para 273. O Romeu, Hotel África, confirma o controle, pouso na pista 10. Trip 5415, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste Salvador, mantenha sua vida 140, chame Ilhéus, frequência 120, décima 1. 201, ok, cuidado. Está livre no 1, não chame táxi. Obrigado. 9-2-0 na escuta. Pronto. Como que a companhia está resolvendo aqui na sala em Salvador, para ver se consegue solucionar o problema do seu plano aqui. Só aguarde só mais alguns instantes para a gente. Muito bem. É só para informar também que eu já estou completamente pronto. Assim que chegar, se eu puder já me autorizar o pushback, eu faço a cópia durante o curso. Sim, ativo. 220. 220 autorizado o cruzamento da pista 1028. Autorizado o cruzamento. 940 alinhar e manter. Chame Recife em 12545. 2545, 397, boa. Romeu Charlie X-Ray, mantenha-se em condições visuais. Quatro ideias de descida, autorizado 4.500 pés. O ajuste em Salvador é 1-0. 1-1, via corredor, se aposta na rotatória ou visual com campo. Termina 259. Chame Recife 12545. 2545, boa. 20 graus, 79. Piano, bom, 9, 4, 10. Foram 273, 1-8, 7, Campinas, 3 horas e 15. Direita Indião, Fórmula Imperator, 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-1. Tenha um bom voo e boa noite, com 273. Indião, Fórmula Imperator, 18-9, obrigado, 273. Controle Salvador, 940, voo. Voo 940, contato radar, suba nível 360, direto da EL. 360 da EL, voo 940. Voo no 567, chame Recife, 1288. 1288, vai. Bate principal, após Índia e Alfa, considerando torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-1, amor voe, boa noite, bom mesa, não. Felicidade, dia baixo, Índia e Alfa, no considerando torre 1-9, ajuste no 0-1, boa noite, bom trabalho. Voo 940, restrito 320. 320, restrito 940, boa. C3 ao 58, 198, boa viagem. 198, bom trabalho, senhor. Controle de Salvador, boa noite, 1273, tá gol? 1273, contato radar, sobe, mantenha 360, saída da EL. Saída da EL para o 360, como possível, gostaria de voar da EL, olê da saída, se possível. O 1273, inicialmente segue o perfil da saída. Temos um, dessa vez, aqui está na mesma saída. Ok, muitíssimo obrigado. Estou na sua disposição. O 1273 está restrito no nível 320 e caso falhe as comunicações, o 320 é o final. Ok, 320 restrito, caso falhe vai ser o final, no 273. Decolagem autorizada, 120 graus, 8 nós. Decolagem da 10, voando 60. 01 ao 02, 19-8, boa viagem. 19-8, controle 601. Me chamou Solo. Gol 9280. É, já tem alguma posição? Pelo que a empresa falou, o CGMA já tá falando que já acharam o nosso plano, que estava perdido, e já estaria aqui com vocês. Já tem autorização? Eu vou 920, informo negativo aqui. Ainda o nosso sistema aqui da torre não chegou. Eu sou o Salvador aqui, então eu não posso autorizar aqui. Mesmo assim, eu vou mais uma vez ligar o plano de voo, ver se ele consegue autorizar o seu plano aqui. Beleza, porque esse nosso voo já está 2h30 atrasado, a gente já está com passageiro aqui, já com fica de paciência na demora, e a gente já está com 30 minutos de porta fechada só esperando essa autorização. Agradeço o que o senhor puder fazer para agilizar a nossa saída. Afirmativo. Muito obrigado. Restrito nível 320, falha de comunicações, 320 é o final. Restrito 320, caso de falha final, voo 601. Até hoje, cadê até 4 mil pés? Ajuste no 0 ou no 1 direto pelo. 2-0, autorizado Guarulhos, nível 3620, via Open Zulu 16 até Belo Horizonte para avançar o Zulu, após direto Trive. Após Trive, direto Poços, Papatia Lima, e após, conforme, decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta o Zulu 16 e prossegue conforme. Aciona 5420, o controle 119.8. Correto, Condor 2-0 no pátio militar, está pronto acionamento? Livre acionar, chame táxi, Condor 2-0. Uno 273, chama o centro Recife, Uno 2685, alterna 1-2545, bom voo. 2685, alterna 2545, uma boa noite, Uno 273. com o 601? Podemos voar bridge restrito no 320? No 601, mantenha o perfil, segue dois tráfegos da companhia na mesma rota. 601, atente. Quando possível, aguarda bridge. Gente, no 601, chama o centro em 12685 e alterna 12545, solicite ao mesmo. Gente, 2545, a secundária primária, qual é? 12685. Obrigado, boa tarde. Livre pushback no 11, chame táxi. Autorizado, chamarei táxi 9280. Já tá pronto, cópia? Sim. 9280 da Gol, Confins, nível 3620, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 16, até Panin, após Panin direto, decolada 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta o Pesulu no meia e prossegue conforme. Aciona transponder 5451, o controle 119, decimal 8. Gol 19280, autorizado nível 660 para Confins conforme o plano de voo, decola da pista no zero, curva direita, da El Leda Bridge, onde intercepta o Pesulu no meia. Transponder 5451, controle 119, decimal 8. Correto com 9280, chame táxi. Valeu. Alpha Campo, Romeo Charlie Romeu Charlie X-Ray Torre, 7285. Salvador, muito bom dia, Romeu Charlie X-Ray. Vai vir em Salvador. Delta, prossiga. Para o táxi 9280, 1116 a bordo, 3 horas, Brasília. Táxi via Pátio, Índia e Alfa, considero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, 111. Tenha um bom voo e boa noite, voo 9280. Prezado, táxi via Pátio, Índia e Alfa, considero a torre 1895, 111. Obrigado, obrigado aí pela ajuda e uma boa noite por aqui. Desculpa aí pela demora, o 920, vamos agilizar o máximo aqui a nossa competência. Hein? Não por isso, eu sei disso, certo que vocês fizeram o máximo. E nós te agradecemos. Bom voo e boa noite. Taxi, o Condor 20, altímetro 1011, 1011, reporte na Taxi Hotel para o cruzamento. Confirme, chamou Guarulhos, cópia 360. Aqui é o Sierra Kilo Delta, São Paulo, Congonhas. 360, decola da 17, tá no Pat 5, onde está? Tá, 7 Recro Delta, São Paulo Congonhas, está autorizado, nível 36120, aerovia Penzulu 16, até Belo Horizonte, Bravo tá Zulu, após direto Trive, após Trive, Pirassununga, Papai India Romeu, após conforme rota, decolada 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu India, Delta Eco, Bridge. Onde após bridge já intercepta o Pesolo no meia e prossegue conforme. Aciona 5167, o controle 119, decimal 8. 0120 graus, 89. Além da cola da 10, voo 9280. Após trive, Pirassununga e após direto, Serra Cruz Delta. Calibre acionado, parte 5, chame táxi, Serra Cruz Delta. Papapá, sua velocidade indicada. Papatango, Mike, papapá, controle. Prossiga, controle, papá. Sua velocidade indicada. 270, papá. Mike, papapá, reduza para 220 e se enquadre no perfil da chegada a mais. Quadrando perfil da Mari, 220 velocidade, papá. Romeu até Oscar, pedindo 4000 na rua de pelo. Romeu até Oscar, desce para 2000 pés, que nega 10 no 1, voa a Duna e reporta estabilizado. 500, desce para 2000 pés, voa a Duna, reportará estabilizado, Romeu até Oscar. Autorizado o cruzamento da pista 10. 9280 ao 17, controle 198, boa viagem. 198, 9280, é a próxima. O meu tinha Alex Way, livre pouso, pista 97, 120 graus, 7 nós. Gente, livre pouso, mas já travado, tinha Alex Way. Zero, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. 120, reporte. Tá, sobe, mantém 360, aí da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, pode já na curva direita voar pro de Bridge? O 9280 tá autorizado, Leda. Leda, se puder coordenar com o centro já Bridge para minimizar o nosso atraso, por gentileza. Aguarde. Obrigado. Alex Zay aos 19, confirme o pátio de procedência. E backtrack autorizado, reporte livrando. Do fundo 20, ingresso na Juliette, pátio Índia, reporte no ponto de espera. Juliette, pátio Índia, no ponto de espera, modo 20. No Mike papapá, reduza 2009. 2009, papá. Alinhar e manter. Voo 9280, direto bridge. Direto bridge, 9280, obrigado. Igualmente, boa noite. Mike, cuidado, prossiga. Dois zero, separado as comunicações, será o final, 9280. Eco Delta, decolando 17, confirma o pátio. 10-3 mil pés, QNH 1-0, 1-1, redução 1-809. 3 mil pés, 1-0-1, 1-809, papá. Direto Ilhéus, após Ilhéus, direto Dádina, Delta Alfa, Delta Novemira Alfa, Dádina, após direto Yankee Papatango, após direto Belo Horizonte, meu hotel Zulu, após Belo Horizonte, vai prosseguir visual 065, corre disponível e após conforme rota. Decola da pista no 7, após a decolagem curva direita na subida Coral, vai prosseguir na subida Coral até Coral, após direto Ilhéus, e após prossegue conforme rota. Aciona 5431, o controle 119, decimal 8. Mike Eco Delta, confirme pesos a bordo. Gente, no pátio da BAP, acionamento táxi decolagem, chama a torre em 118, decimal 95, o altímetro no 011, tem um bom voo e boa noite, Mike Eco Delta. Papatango, Mike, Eco Delta, livre acionamento, chame táxi. Oi, Salvador, boa noite, é o Papatango, Romeu, hotel Oscar, estabilizado no ULS. Romeu, hotel Oscar, porte externo baixado e checado. Tomará, passando no externo, Romeu, hotel Oscar. Uno 5. Fez aqui na sala S? Um 20 autorizado, bridge da presente, restrito 320. Caso de faro autorizado em nível final. Rua 20 apenas para informação, após Guarulhos segue para o Galeão. Afirmativo, senhorita. O controle, o Condor 20 retornando, tem posição do Condor 22 e do Condor 23? Está a 68 milhas de Salvador e o Condor 22 está a 78 milhas. Muito obrigado. Passou externo, trem fixo, Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, livre pouso, pista 90, 120 graus, 8 nós. Boa tarde, Papatango, Ciro Papadito, 60 milhas na frente da rotatória. Papatango, Kilo Papavito, voa para a rotatória. Desce até 1.500 pés, o ajuste 1.0 no 1. Negativo, quando ideal descer para atendimento 1.1. Boa noite, a Papa Romeu, Oscar, 2.0 para 1.8. Papa Romeu, Oscar, papapá, anciana a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. Sacou, Mari, 050, desce a chegada a Mari. Papa Tango, Mike, papapá, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo para aproximação, papá. Delta, confirme pessoas a bordo. Livre táxi, via parte 5, reposto na papá para o cruzamento 17. Ah, obrigado. Papá Tango, Mike, papapá, estabilizado final da 1.0. Mike, papapá, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Papá. Fala Salvador, boa noite, OTAN 3197, 360, Galeão, posição 03. Tem da informação CA para a cota. Sente para o Galeão, eu tenho 380 autorizado, só um minuto cópia, prepare a da Eula e da Bridge. cruzamento da 17, prossegue via Quebec, Mike reposta na Lima para ingresso no pátio principal. Cruzamento 3197, tá pronto, cópia? Afirmativo. 3197, Galeão, nível 380 está autorizado, aerovia Pêzulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papai, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito após Barbacena e após conforme rota. Decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5416, o controle 119 decimal 8. Estamos autorizados, Galeão, nível 380. Eu preso 10 até SMAP, Lúvito, direto Bragança, conforme a rota do plano de voo. É, desculpa, vai batendo. É, decolada 10, curva direita, transponder 5496, 198 controle. Na saída da El, direto Leda, Leda Bridge, TAN 3197. Correto, TAN 3197, chame pronto no portão 03, pushback, acionamento. Chama aí. Papapá, livre pouso, pista 10, 120 graus, 79, 1011. Livre pouso, pista 10, Mike, papapá. Eco, delta, alinhar e manter. Oscar, confirma o pátio de estacionamento, pátio 4 ou pátio 5? Sim, tiver taxi via Alfa, porta da Juliette para ingresso pátio principal. Espera, solo, Romeu, até Oscar. Romeu, até Oscar, tá pronto para confirmar que está chegando no farol da aeronave azul. Negativo. Acho que o farol chegou agora na aeronave todo. E vou verificar o tráfego. Delta, tá na Lima para ingresso no pátio. Se é aquilo, Delta, autorizado o ingresso no pátio principal, está acontecendo ao pátio, prosseguir via Índia para ponto de espera. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1019. O meu está como até a posição, Anja Juliette. O Mike Eco Delta pronto? Autorizado a decolagem, pistão 17, vento 120 graus com 8 nós. Está autorizado até 4 mil pés através de bomba. Praticamente a vertical de peso, ok? Sim. Porra, meu, acho que é papapapá, desce 2000 pés, Senegal 10 no Uno, sem restrições de altitude em TAP. Para 2000, livro da TAP, 0 no Uno, acho que é papapapá. Você tá bata? Boa noite, papacá com mais papapá, livrou 10 para o espaço da Aerostar. Papatango, Mike, papapá, boa noite. Prossegue o táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, na Quebec. Chama a torre 1 no 8, decimal 95, para cruzamento da 17 até a Aerostar. Positivo, Juliette, Pátio Lima, Quebec, vai chamar para o cruzamento, papá. Mike, papá, só confirmando, Lima, Mike, após a Mike, Quebec. Lima, Mike, após a Mike, Quebec, papá. Me aprova? Magnética 260. Mike Eco Delta, inicialmente, então mantenha-se a 2.000 pés. Afirmativo, vai manter 2.000 pés o Mike Eco Delta, estacionado na radial 260 do VA de Salvador. Oscar papapapá, desce inicialmente até 3.000 pés. Me autorizar 3.000 pés, Oscar papapapá. 7, posição da 3. 3197, livre, só para estar ataque. Valeu, obrigado. Afirmativo. Afirmativo, na Quebec, vai chamar a torre 118 desse 95 para prosseguir o táxi sobre a pista até a Bata, o Romeu Tosca. Serra Kilo Delta, decolado 235, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. É, 198, boa, obrigado, boa festa, vai pra frente. Hotel 25 Bravo, tá descendo pra 3.000 pés. Paciente, Bravo, tenta lançar feita. Controle Salvador, boa noite, papapá, Serra Kilo Delta, decola na sua escuta. Papá Romeu, Oscar, papapá, informa o tráfego 1 hora, 12 milhas, rumo oeste, mantendo 2.000 pés, um Charlie 208. 7, papá. Papá, Serra Kilo Delta, contato radar, sabe, mantenha 360, voa Leda. Gente, 360, voando Leda da presente, Serra Kilo Delta. Vicente Romeu, até Oscar, autorizado, táxi via pista para Bata. Capote livrando a pista, o hotel Romeu Oscar. Gente, eu acho que a papapapá mantenha 3.000 pés, aguardando a passagem do tráfego inflamado para continuar na descida. Eu gosto de mais que poder até o tráfego, eu acho que a papapá mantém 2.000 ou 3.000 pés? 3.300 pés. Ah, sim. Salvador, com 1884, para 1884, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari, redução 2509. Estou no site, aciona a frequência livre. Delta está autorizado nível 100. Atenção, uma centena gráfica. Controle Salvador, é o Condor 23. Condor 23, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Ponte. para 050, chegada Monte, Cora 23 da Idente. Condor 23, apenas para informação, pousa em Salvador, após prossegue para Guarulhos, depois Galeão. Afirmativo, pouso em Salvador, depois prossegue para Guarulhos e na sequência Galeão. Salvador, boa noite, Condor 22. Condor 22. Aciona a identificação, desce até o 060, chegada Bonf. Condor 22 para 060. Condor 23 para confirmar, autorizado para 5.000. Afirmativo. Teste para 5.000, Condor 23. Táxi, eu tá 3712, turno 47 a bordo, Campinas, 4 horas. Can 3197, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118-295, ajuste no 09. No 09, via Índia, 1995, tá 3197, obrigado, boa noite. Obrigado, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Quilo, papá Vitor. Vai, tá empregando que razão de descida? Até atrás. E aí, tem condições de incrementar essa razão? Positivo, vai pra Filipinas agora. Gente, muito grato. Temos dois tráfegos em aproximação. Acho que a papapá, torre 118.95. Eu tava no 5, obrigado. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Colocado para Rondina, mantendo 500 BR na sua escuta. Gente, Guardião 06, reporta visual com Rondina. 06. Está 10, fui a 10, acho que é papapá, aguardando a autorização. Salvador, boa noite, voo no 776, vai atingir o 770. Voo no 776, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari, redução 250 nós. 060, reduzindo 250 nós, chegada Mari, voo no 776. Posso cantar papapá, por favor? 120 graus com 7 nós. 4 mil pés, ajuste no 0, 1-1, corno 2-3. Dirigido 1.500 pés, 10 milhas da rotatória, o Quilo Papavita. Muito grato, Quilo Papavita, repórter visual com o campo. Grato também. Bom, controle, o Terra Quilo Delta pode voar por isso, tá presente? Terra Quilo Delta, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, coordene com o meio. Ok, 1251, coleta secundária, por favor. 1-3325. 325, bom, obrigado. Condor 23, autorizado 2.000 pés, ILS, reporta estabilizado. Autorizado 2.000, reportará estabilizado na ILS, Condor 23. Voo no 884, reduza 2209. 2209, voo no 884, vai passar a malha do 145. Controle final, Andino, Guardião 06. Guardião 06, frequência livre. Papa Vitor, 6 milha rotatória, avistando a 17. Quilo Papa Vitor, torre 11895, Mopouso. Muito grato, Vitor. Condor 22, desce para 3 mil pés, que nega 10, 11. Para 3 mil pés, Condor 22. Avistando a 17, possibilidade para o final. Sente o apatão Quilo Papa Vitor, ajuste 10 no 1, ingressão no final da 17, reporte na curta final, Quilo Papa Vitor. Reportarei curta final, Vitor. Eco Delta. Eco Delta vai manter a proa 260 e após, qual será a proa? Proa de Arubi, Alfa Romeo, Vanda Bruna. Gente, iremos coordenar com o Centro Recife. Good night. Taiwan. We are descending flight level 160, checking the angle of the distance. Roger, Cork Island, descending to 4,000 feet, 281-1, both arrival. Both arrival and descend 4,000 units from the airline. It's a flight Taiwan. O Mike Eco Delta, iremos coordenar com o Centro Recife. Obrigado. A informação do magnético ideal depois é a 232. Gente, o Mike Eco Delta vai manter essa prova por mais quantas milhas? Já, sobre a viagem da rua Aruba. Gente, Mike Eco Delta, voa Arubi, da presente posição. Condor 23, 3 mil pés, full LS. Condor 23, torre 11895, bom pouso. 1895, grato. Condor 22, desce para 2 mil pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Condor 22 para 2 mil pés, reportará estabilidade. Fiz a condição de pouso.